Vivian, passa uma mensagem bonita do Natal para os nossos ouvintes. Pronto, eu ia falar. Na hora que eu ia falar, começaram a rir, porra. Do quê? Foi engraçado. Eu vou ficar anestesiado também. Tá bolado, cara? Tô bolado, cara. Não vou fazer de novo não, cara. Já perguntei. Agora tá sacando a edição aí. Vamos lá, meu Deus, sacanagem. Não, pô, você aí, cara, parece que tá se esforçando para as pessoas acharem que você tá bolado mesmo, entendeu? Mano, eu tô bolado. Tá rindo? Tô bolado. É sério, cara, por que você tá bolado? Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha especial de Natal e Ano Novo. Ihá! Tá rena não, cara? Não, eu esqueci como é que é o barulho da rena, você faz o barulho do pombo aí. Tô obrigado a fazer esse barulho bizarro. Acho que nem o pombo sabe fazer, cara. Eu sei, claro que eu sei. Só que eu não vou fazer aqui porque você tá tentando me provocar. E eu não vou cair nessa, tá? Tá bom? Então tá bom. Tá. Tá bom, então. Então, galera, um programinha especial hoje. Nós vamos falar um pouquinho do Natal do Ano Novo. Lembrar do nosso histórico. Tipo o Rede Globo faz aquele programa de recapitulação. Retrospectiva 2011. Vamos fazer a retrospectiva da Tanguinha Corp. Contando os bons momentos da Tanguinha Corp. Os maus momentos. E vamos ter também algumas mensagens bonitas pra vocês aqui dos nossos participantes. Então segure aí. Muito bonito. E principalmente muito Roberto Carlos na trilha sonora. Vai ser de parte do coração. Hoje teremos emoções em alto mar, né? Emoções em alto mar. Fluffy tá de cap hoje. E sem perna. Pra quando tem esse papo maluco aqui, tô eu, mais uma vez, forjando felicidade, o Fluffy. E comigo hoje o Bode. Cara, pra mim, é muito mais importante que o Papai Noel, no Natal, é o Turboman. Turboman? Tá bom. Quem seria o Turboman? Vocês nunca viram um herói de brinquedo, Schwarzenegger? Caramba. Ah, tá. Não. Eu lembro do Schwarzenegger, não do personagem bonequinho lá. Turboman. Muito importante pro Bode. E comigo e com o Bode, o Pombo! Tô aqui. Considerando que Natal é uma data importante, né, eu queria fazer uma pergunta muito séria pro Fluffy. É que, pô, tá tudo bem com você, cara? Você tá meio esquisito, acho que tem algum problema, cara. Você tá meio bolado. Tá tudo bem, pô? Você... Pô, ficou bolado mesmo, não respondeu, cara. Pô, é sério, cara. Pô, eu tô brincando, cara. Porra. Ele realmente não vai me responder, cara. É, o clima do Natal, moleque. Pô, você tá bolado com a piada, quer que não faça mais. Você quer que pare com a piada, cara? É, não, então pelo jeito o Pluff tá muito bolado, cara. Então deixa pra lá, o Natal, é isso aí, é o clima certo. Vamos pro mural de recados. Mural de recados! Galera, mural de recados rapidinho pra vocês. Você que quer curtir a Tanguinha Corp e não sabe como, tem o Facebook aí, facebook.com/TanguinhaCorp. Exatamente. Pra você que sabe o que é Facebook. Pra você que sabe o que é Twitter, nós temos www.twitter.com/TanguinhaCorp. Ou algo parecido. É twitter.com/TanguinhaCorp, tá? Eu falei. Você falou twitter.com/TanguinhaCorp. Tira tema, Raul, tira tema. E como é que eu disse? Como é? Como eu disse? Pra você que gosta de Chaves, assina o feed da Tanguinha Corp no Facebook. No Facebook, ó, no iTunes. Olha só. Pra você baixar os episódios automaticamente em casa no seu gerenciador de podcast. Você baixa o iTunes, aqui no site você tem o íconezinho do iTunes na direita e no alto, você clica nele e vai automaticamente assinar o feed do podcast. Tanguinha! E a galera também, né? Tem que apresentar pros amiguinhos aí, tá todo mundo olha igual, só, né? Espírito natalino, né, gente? Sabe, não, deu, não comprou nada pro seu amigo? Ao menos apresenta um podcast maneiro pra ele ouvir, porra. Moleque, eu tenho uma ótima ideia, moleque. Uma excelente ideia de presente de Natal que vai custar 10 reais pra quem mora aqui no Rio, pelo menos. Você vai na Uruguaiana, paga 10 reais num pendrive de 8, aliás, de 80 GB, que lá eles vendem por 10 reais um pendrive de 80 GB. É, dizem que tem 80, tem 2, tá ligado? Mas já dá, porque eu vou falar, dá. Aí você pega esse iPod, baixa todos os episódios do Tanguinha Corp, tá ligado? E aí você joga dentro do iPod, não, desculpa, do pendrive e dá pro seu amiguinho, tá ligado? Ou pro seu inimiguinho, qualquer pessoa, entendeu? Só dá pra alguém. E aí é um grande presente de Natal, entendeu? Se você pintar de vermelho, então fica tematizado e tudo, muito bonito. E se você for mais legal que isso, você vai pegar esse pendrive, botar todos os podcasts, comprar uma caixa de som daquelas favelado de som e botar pra ficar no ônibus. Mais 15 reais. Na praia, tu vai pra praia, brother? Leva a caixa de som do Tocando Tanguinha Corp na praia, tá pra ser a alegria da praia, cara. Nosso episódio foi feito pra assistir na praia. Continue acompanhando Tanguinha Corp, assinem nossos vídeos, podcasts, Facebook, Twitters e avisem pros seus amigos que o podcast existe. Ele existe. Eu tenho tanto pra lhe falar. Jingle bell, jingle on the way. Eu não sei essa música porque ela é em inglês. Hey! Chacata pra caralho! Então é isso, galera. Começando o nosso podcast de verdade. Olha, estou bastante emocionado, cara. O ano de 2011 foi um ano muito bom pra Tanguinha Corp, não foi? Eu tava fazendo uma análise, cara. A gente começou o ano, a gente tinha uns 5 ouvintes. Agora a gente deve ter uns 20 já, cara. A Tanguinha Corp nasceu esse ano, cara. Não, mas peraí, esse ano, porra, no janeiro, tá ligado? É um ano inteiro, porra. A gente evoluiu bastante, ainda tem que agradecer pelo que aconteceu no ano, não tem? Ah, a ideia é essa. Então, a Tanguinha Corp cresceu uns 150%, cara. Exato. Vamos ver se até o final de 2012 a gente consegue fazer uma partida de futebol com todas as pessoas que ouvem o Tanguinha Corp. Não, mas tá faltando 2 pessoas pra fazer 2 times ainda, só se não tiver goleiro. Então, é isso que eu tô falando, vamos ter. A Tanguinha Corp pode usar a mesma estratégia da Rede TV, cara. Falar que é a rede que mais cresce no país porque é menor. Porque é menor, assim, exatamente. Qualquer coisa faz a gente crescer pra caralho. A Tanguinha Corp, o podcast que mais cresce. Caralho, gostei disso, cara. Bom, aí vamos mandar e-mail pra Dolly, se vocês querem patrocinar a gente. Dolinho! Moleque, por um Dolly Citro está valendo, cara. Na moral. Eu sonho tomar aquela. Aí eu preciso confessar um negócio. Ah. Hoje eu tomei uma providência já pra começar o ano que vem. Que susto, de um jeito diferente, entendeu? Ah. De uma maneira renovadora. Eu raspei meu cabelo. Sério? Na cabeça? Sério, eu passei máquina 4 na cabeça. Na cabeça. Cara, deve estar muito lindo, cara. É sério? Mas assim, eu tava na rua, eu virei, Daniele, você acha de raspar a cabeça? Cara, ela surtou e aprovou a ideia e me obrigou a ir no salão raspar o cabelo, eu não entendi. Caralho. Mas aí eu raspei, cara, e eu não estou arrependido, porque tá quente pra caralho. Tá quente pra caralho. É. Mas você já é meio careca, Fluff, qual é a diferença? Não, dele? Eu desculpa, agora pelo menos eu consigo, as entradas estão aqui, tá ligado? Eu tenho consciência de que elas existem. E eu vi que tá meio ralinho também, mas também não é um absurdo, entendeu? Eu tenho cabelo ainda, da sua pessoa feliz e normal. Pluff, quando a gente for ver o Pluff de novo, ele vai estar tipo aquele cara que faz o triple X. Esqueci o nome dele, o Vin Diesel. Sinistro. Pluff 2012, vai tomar bomba, malhar pra caralho. Tá maluco aí, né? E vai botar um vestido rosa. Não, mas eu não tirei a barba, eu deixei a barba. Então não apareceu o Vin Diesel nunca. Ah, só por isso, Pluff. Por isso, desculpa. Só por isso, você percebeu a diferença, né? Agora eu percebi. Agora você botar a foto minha do lado do Vin Diesel, a diferença é só a barba, cara. É só a barba, é verdade. E o braço, porque o dele é um pouquinho mais curto, entendeu? E se você não viu eles pelados, então você não vai notar outra diferença. Mas é Natal, vamos ficar tudo certo. Meu amor por você. Oi, mãe. Oi, gente, eu sou o Dolinho. O meu amiguinho? Oi, gente, aqui é o Britinho. Queria desejar a todos um Feliz Natal e não usem drogas. E tomem leite, faz bem pros ossos. Dizem que na África as crianças não ganham presente de Natal, não, né? É. A Pai Noel pergunta pra elas se elas comeram direitinho, aí não rola a resposta certa. Que filha da puta. Ué, me contaram isso aí. Vocês comeram direitinho? Não. Ah, faz uma cara de triste. Mano, oh, vai embora. Estou indo embora. Aí Pombo fala que você foi pra África e pegou AIDS. Foi, pô, eu fui voando pra lá. Eu caguei na cabeça de um negro, só que eu caguei muito de perto, entendeu? Eu caguei perto. É, eu não vou poder falar. Só agora que o plano é. Muito bom. É impronunciável, cara, essa piada. Psicodélico. E aí, Cluff, além de cortar o cabelo, você tem algum plano, assim, que envolva masculinidade pro Natal? Ah, só Natal isso? É família, né, cara? Natal é família. É, vou ver a vovó de um lado, ver a vovó do outro, e é isso aí. E vocês? Eu já falei pra caralho o que eu fiz aqui, vocês não falaram porra nenhuma. Cara, Natal, eu acho meio chato Natal. Acho bonito, acho legal ver as luzinhas, mas Natal não muda muito não, cara, desse que eu me considero gente. Sempre a mesma merda e vai continuar sendo. É família reunida, rabanada. Aí minha mãe que não sabe cozinhar, sabe só fazer pudim, faz pudim. É. Natal é isso, cara. É rabanada. Natal é rabanada. Caralho, que tristeza. Tua mãe sabe fazer pudim, cara. Só, cara. Ela não sabe fazer comida salgada, não. Não. Só um pudim. Pudim doce, pudim salgado. Pudim salgado. O doce é sobremesa, o salgado é o prato principal. Muito bom. Isso me lembra bolo salgado, cara. Que coisa ridícula bolo salgado. Ainda bem que não tem isso no Natal, cara. Acho que a única coisa pior que panetone é bolo salgado. Bolo de carne moeda. Ah, não. Eu acho bolo salgado pior, cara. Porque tem sacanagem, eu odeio carne moída, cara. Eu também. Quer estragar a carne, moe ela. Claro, se fosse bom, não moía, cara. É, cara, puta que pariu. É porque você só come carne moída boa, cara. A essência da carne moída é você fazer ela com uma carne muito ruim, que ela é melhor moída do que normal. qualquer carne moída é isso, cara. Tu não vai pegar filé mignon e vai moer, cara. Tu mas vai pegar... pode sim. Ah, porra, pula filé. Ele bicha, né? Ele vai lá e manda não, moer. Não, tomar no seu cu. Vai não. Mas aí, pô, tu vai chegar e... Nenhuma comida com carne moída é bom, cara. Nem lasanha bolonhesa é bom direito, porque tem carne moída. Ah, é bom. Não, é ruim, não. Não vai falar mal, não. Não é maneiro. Não, é bom direito, entendeu? Diferente é bom sempre. Direito. O esquerdo é excelente. É bom mais ou menos. É bom mais ou menos, tá certo. Não, você... Natal é tipo isso também, é bom mais ou menos. Não, Natal não é bom, cara. É mais ou menos. Não, vou te falar, aqui em casa nunca teve aquele lado lúdico. Ah, Papai Noel faz um pedido, era, tu quer o quê? Vamos na loja. Não, isso é muito caro. Ah, isso aí pode ser. Sabe, nunca teve. Isso é uma boa, cara. Quando que cada um aqui descobriu que o Papai Noel não existia, cara? Eu não vou lembrar disso é nunca, brother. Eu lembro, cara. Eu nunca acreditei. Eu acreditei até tipo 5 ou 6 anos, tá ligado? Mas aí foi, ou seja, foi até a época que eu entrei no colégio, saí do maternal e entrei no colégio mesmo, CA. E aí já rola os boatos chegando perto do Natal, tem aqueles que se acham super malandros e vão trazer a boa nova do verão pra galera e falam, Papai Noel, tá ligado? Cara do Papai Noel, né, mané? Tá ligado, né? Pera aí, seus amiguinhos de 5 anos falavam assim, cara? Falava assim, né? Falava assim. Porra! Me oferecia um teco também, de vez em quando, determinado. Era foda. E aí eles falaram que só via o Papai Noel quando tu desse o teco, tá ligado? Só assim que você rolava o Papai Noel. E aí, como eu nunca quis me drogar, eu preferi continuar sem essa ilusão do Papai Noel. Mas foi no colégio mesmo, cara. Foi muito cedo. Eles falaram pra mim que o Papai Noel não existia. E aí eu já fiquei naquela desconfiança, né? Não, vamos ver se existe ou não existe e tal. Quando minha mãe foi fazer a brincadeirinha lá, né? De, vai lá pegar teu presente. O Papai Noel tá passando, ih, já passou, não sei o quê. Aí eu lembro que no dia eu tive um ataque foda de choro, tá ligado? Que minha mãe me chamou num canto e fez exatamente isso. Quando eu fui lá pegar o presente, o Papai Noel já passou. Eu sou mentirosa, todo mundo falou que o Papai Noel existe. Se todo mundo me engana, eu nunca vi o Papai Noel, só no shopping. O Papai Noel só no shopping. Alguns de vocês já têm passado pela experiência de ter que se vestir de Papai Noel pra poder, pessoas priminhas, verem o Papai Noel chegando? Graças a Deus. Ah, não, mentira, já. Já. Caralho, me lembrei disso agora. O ex-marido da minha tia, ele se fantasiou de Papai Noel quando eu era muito, muito pequeno. E fizeram tipo Papai Noel miniatura pra mim, cara. Eu era tipo Papai Noel miniatura. Você era um acompanhante do Papai Noel? É, eu também. Ah, não, Papai Noel. não era só o Plus, porra, que isso. Caralho. Acho que eu tenho foto disso. Se eu achar, o anexo não, não posso. Vai na vitrine, então, mini Papai Noel disfarçado, é o bode. Caralho, cara, eu nunca tive essa experiência, não. Já me vestiram até de Teletubbies uma vez pra animar crianças, mas não de Papai Noel. Sim, sim, me vestiram de Teletubbies uma vez. Você tava querendo comer quem pra fazer isso? Tava querendo comer a Lala. Aí eu me vesti de Gypsy. Não, mas foi uma festinha do colégio do meu irmão. Ele devia estar no maternal, uns 3 ou 4 anos ele tinha. E aí, pra festa de aniversário dele, tive que me vestir de Teletubbies. Só não lembro qual que era. Espero que não tenha sido o roxo, né, que era o viado. Mas se não foi, tá bom. Meu Deus. É traumático, cara, é traumático. Ainda bem que não passou nenhum programa na minha TV, na minha barriga, né. Que eles têm a TV na barriga e tal. Seria meio chato. Olha! Hã? É, ele falava, olha, ele passava um programa na barriga. Os Teletubbies, cara, tinha uma TV na barriga, pô, cara. Cara, pô, você tá bem, cara? Porra, mané, hoje eu juro que eu tô limpo, entendeu? E vocês aí estão continuando com essa zoação, entendeu? Não, tinha uma TV na barriga do Teletubbies, mas esquece o Teletubbies. Eles não falavam, olha! Falavam, olha, caralho, você quer anexar essa porra? E se abraçavam. Não, eles falavam, olha! E todo mundo olhava pra barriga do que tava passando na TV, tá ligado? Upa! Ah, upa! Sexy Hot! Olha! E todo mundo começava a olhar. Era assim, cara. Vamos, se a gente tiver uns 200 ouvintes, assim, tipo, multiplicar por 10 a nossa quantidade de ouvintes, vamos reunir a galera e fazer uma boa ação, sabe? Pegar um real de cada um, se vestir pra Noel e ir numa creche, assim, num negócio carente, e entregar presentinhos. Ou então dá pendrives pras crianças com podcast de tanquinha pra elas ficarem... Fala aí, galera. Aqui é o Rania, que há muito tempo não participa do Tanguinha, mas estou aí para dar presente de Natal para eles, a minha participação. Olha só. Mas e aí, cara? Deseja um Feliz Natal para a galera, pelo menos, pô. Você não é fã do Natal? Não. Olha... Por quê, cara? Como assim, velho? Eu não tenho muito ódio grátis pelo Natal, assim, não. Eu só acho que é uma coisa que não é nada demais. Eu acho que atrapalha essa semana final do ano, entendeu? Você é não tudo... é religioso? Não sou religioso, não. Entendi, é verdade. Eu na verdade, sou engenheiro e o verdadeiro aniversário do dia 25 é o de Sir Isaac Newton, né? E não Jesus. Caralho. Caralho, brother. Caralho. Não, mas é sério, Jesus não nasceu dia 25, não. Não lembro qual é a data. Pode pesquisar aí. É, diz que é em abril, se eu não me engano. Exato, 1º de abril. É, rapaz. É a maior trollagem de todos os tempos. Porra, sem dúvida. Eu acho que a melhor frase do cast até agora foi: eu não sou religioso, eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, eu tô fudido então, cara. Tô tentando virar engenheiro. Tô sentindo que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Esquece Deus, né? Eu sou engenheiro é bondade, né? Eu sou aspirante. Eu quero ver quando você estiver lá caindo no inferno falar de gravidade com o demônio. É, mas aí na hora do aperto a gente acredita em qualquer coisa, né? Mas, então, eu queria explicar assim pra não parecer hater, tá ligado? Não é, ah, meu Deus, eu quero que o Natal se exploda, capitalismo. Por favor. Não é isso não, cara. O que me irrita é muito aquela obrigação que as pessoas têm. Ah, eu tenho que colocar luzinhas na minha casa. Eu tenho que dar presentes pra todo mundo. Eu tenho que fazer uma super ceia. Eu não posso sair pra tomar um chope no dia 24, eu estarei com a minha família ganhando presentes e dando presentes. Porra, é só mais um dia, cara, pelo amor de Deus. Nesse aí ponto você, eu concordo. Aí você meio que fica preso a isso, sabe? É a mesma coisa com o Réveillon, você fica preso. É, eu começo assim com o Réveillon. Essa semana, entre o dia 25 e 31, você fica preso a essa mentalidade. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer, blá, blá. Aí eu acho meio chato, assim, sabe? É assim com qualquer coisa, cara. Tem um dia que você não pode, só pode comer peixe também. Isso é uma merda, cara. Eu acho que eu odeio Natal também nessa porra, foda-se, eu vou morar Natal caralho. Te convenci, né? Acho que vou virar engenheiro também, moleque. Isso é o caralho. Mas não é odiado, não. Quero deixar claro que não é ódio. É só uma leve irritação. É só um descaso. Isso, um descaso. Bom, muito então tá muito bom. Bem resumido. Você dorme e acorda igualzinho os outros dias. Mas Feliz Natal pra todo mundo, de qualquer jeito. Quem ainda gosta do Natal vai ficar agradecido. Me, I guess I was a shoulder to cry on, a face on a... Let's all get up and dance to a... tinha uma tia falecida já. Tia avó, na verdade. Caralho, peraí, você tinha uma tia falecida, cara. A tia avó. Ela era um zumbi. Ou seja, ele tinha uma tia falecida, só ela ressuscitou, tá ligado? Exatamente, é. Que tem. Exato. Pois é. É o milagre de Natal, moleque. Minha tia se chamava Jesus. Ai, tia Jesus. Pensa, tia Jesus. Não, então, essa tia tinha muitas poses e tal, e eu com, sei lá, desde 96, todo Natal ganhava R$350. Caralho! Caralho, brother! E eu praticamente entendi inflação na pele, cara. Não, peraí, mas quantos anos você tinha? Eu tinha, cara, uns 8, 9 anos. Quando caralho, eu sou o único pobre dessa porra. Você ganhou R$350 de um presente só? Ah, não, deixa eu contar. Na moral, tu ganha terreno, Natal, tá? Não, não vamos falar do episódio, vamos falar do bode. Pera aí, a história do bode. Tá. Então, tá, no primeiro ano que eu ganhei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comprei uma TV de 20 polegadas CCE. Comprou bem, moleque. Acho que eu tenho comprei Donkey Kong Country 3 nas lojas americanas, que era lançamento. Eu comprei um bonequinho do Camus original e comprei revistinha pra caralho, assim, rendeu pra cacete. Investiu quanto na bolsa depois? Não. Era pra caralho, né? Foi isso. Já em 2000, eu me lembro que a inflação já tava chegando, eu comprei um Discman, o CD do Raimundos MTV acústico, que era um CD duplo, que merda. E Pokémon Gold. E tu esqueceu do Pokémon Gold, a melhor coisa das três aí que tu falou. Exato. Agora, nossa, em 2004, esse mesmo dinheiro, cara, eu comprei Pokémon Leaf Green e, tipo, fui no McDonald's. Assim. Caralho, brother. É sério? Não, aí você tá enrolando, porque, porra, não é possível, cara. R$350 você não comprou seu Pokémon Leaf Green. Foi, cara, Leaf Green foi 220, por aí. Porra, isso é McDonald's, brother? Bom, galera, vamos no McDonald's, vamos, eu pago. Aí, bom jeito, tá ligado? Fiz uma Mac Festa pra mim. Aquela que tem fliperama e tudo. Pô, lá em Madureira tem um McDonald's que tem King of Fighters, porra, cara. Os criancinhos fazem aniversário lá. Eu quase fiz aniversário lá, só pra jogar King of Fighters. Esqueceu que era mais fácil de comprar o videogame, né? Ah, mas aí eu como cheeseburger junto, ah, né? Aí sim. Isso, né? Fomos surpreendidos novamente. Bem, aqui é o Mano Leu e desejo que a todos do Canguinha Cor continuem mandando e-mail, não percam suas fés, que eu não participava, mandei bastante e-mail e tô aqui participando. Continuem mandando e-mail e mandem feedback. Boa sorte. Eu me lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos, que minha mãe me deu R$50. Pra mim era uma fortuna, né? Eu fiquei, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí nisso, a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu tô precisando? Aí eu olhei assim pro lado, eu já tava segurando o meu álbum de figurinhas do Pokémon. Aí não deu outra. Eu fui lá na banca de jornal, gastei R$50. Tinha tanta repetida que eu cheguei no colégio e fiquei jogando figurinha pro alto. E aí eu me fiquei um papa da vida, todo mundo assim, ah, como se fosse dinheiro. Não sei se foi muito bom ou se foi muito ruim. Natal, foi festa e bom ano novo. Eu tô curioso do Pluff, cara. Quero saber o que o Pluff vai contar, que ele vai ganhar, que ele ganhou, quanto ele já ganhou de Natal. Não, assim, Pluff, faz uma lista, tá? Não. Não vem com esse negócio, não. Eu não sou rico, não. Não. Mas, tipo, os presentes mais legais que eu ganhava era do meu padrinho, cara. Tipo, carrinho de controle remoto, bacana e tal. Até o dia que ele teve uma filha. Aí ele começou a descobrir o que são os gastos da vida. E meus presentes foram ficando menos bacanas. Até porque eu fui envelhecendo também, né, cara? E aqui não me dá mais brinquedo. Pô, eu tô de barba, vai chegar meu tio. Tenho 23 anos, meu tio vai... E aí, João Vitor, um presentinho, uma lembrancinha pra você. Me dá um chocalho, assim. Eu vou ficar brincando. Vou te falar que tem muito brinquedo da Fisher-Price que eu acho maneiro pra caralho. Pode, se você prefere que eu te dê um brinquedo da Fisher-Price ou mesmo a quantidade de dinheiro. E aí, pessoal, pra quem não sabe, está dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, eu estou um pouco bêbado, mas gostaria de usar esse espaço aqui que me deram no podcast Tanguinha, para poder desejar a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo e boas entradas, que é o desejo mais escroto da galera, né, cara? Que delícia. Eu desejo boas entradas para você. É isso, até fevereiro, para ver a mangueira entrar. As saídas que se fodam, né? Eu tô muito bêbado pra rir dessa piada. Tá que... Eu acho bom tu ficar bom, Nidinho, porque amanhã tem festinha de graça, se tu quiser, hein? Exatamente. Eu tô na tequila, te garanto tequila liberada. Aquela tequila da ânsia de vômito, aquela tequila mais... mesma. Ah, essa tequila tem história, hein? Mas não é a história de Natal. Caralho, eu me lembro o ninja inimigo caindo, o mestre Splinter desesperado, cara. Engraçado, eu não me lembro. Eu não tenho muitas histórias de Natal, as poucas histórias que eu fiz, eu até fiz lá no programa, mas Natal é uma boa época, principalmente quando você não é pobre, né? E você pode pedir presente. Então todas as histórias normalmente são das expectativas do presente que você vai ter, depois da decepção do presente, que não tem nada a ver com a expectativa que você tinha quando era criança, e da comida pros mais gordinhos, como eu. Então, o Natal começa quando você come a primeira rabanada. A primeira rabanada simboliza o começo do Natal. E eu fiquei muito triste, cara, que eu descobri que rabanada é feita de pão. Caralho, cara, que mundo você vive? Não, eu achava que rabanada era uma coisa mística, tipo uma massa de felicidade que vendia no Natal. Era um negócio que era feito, tipo, no Polo Norte, eles botavam um pouquinho de felicidade com, sei lá... Elemento X, tudo que é de bom. Fazinho. Aí depois eu descobri que era tipo pão velho, literalmente pão velho molhado no leite condensado e com canela frito, porque tudo frito é melhor. Eu descobri outro dia, minha mãe, quando eu era criança, eu nunca gostei de vagem, eu odiava vagem. Então o que minha mãe fazia? Ela pegava e fazia bolinho de vagem e fritava de imersão, que nem batata frita, parada. Obviamente ficava muito bom, então eu falava, porra, me amarra em vagem. Cara, o Puff não quer falar, não, mas eu me sinto na obrigação cômica de vir aqui. Oi. Olha, eu já comecei esse podcast bolado, olha o que você vai falar, hein? Cara, antes de ter um compromisso com você, eu tenho compromisso com a diversão dos ouvintes com a sua cara, entendeu? Então eu sou obrigado a abrir mão de tudo e falar. É o seguinte... No colégio militar, mais especificamente na sétima série, né, o Pluff ele não conversava muito com todo mundo. Era um dos caras que o Pluff se abria mais e tal. Ele tentava mostrar quem que dava o Kamehameha que ele fazia. E num desses dias, ele me contou um segredo muito íntimo dele. Que parece que ele morava num lugar bem aberto e tal. Tinha um gramado grandão na frente da casa dele. Que é isso. Cara. Tipo um ar, exatamente, porque ele contou que uma vez... O pai dele comprou pra ele, cara, um pônei. Caralho, não. Pônei. Não. Eu não sei se foi de Natal, eu acho que foi de Natal que ele falou. Mas ele não veio e não quis falar aqui, entendeu? Eu deixo pra ele falar, ele não quis falar, então eu vou postar tudo. Como é que foi ganhar um pônei de Natal, sei lá. Cara, você ganhou um pônei? Olha, eu não quero falar sobre isso, cara. Ela faleceu. Caralho, tu ganhou mesmo um pônei. Caralho. É muito triste isso. Não, sério, tu tinha um pônei? Tinha, cara. Qual o problema? My little pony. Pô, tem cachorrinho, eu tinha um pônei, cara. Tinha espaço, qual o problema? Não, mas porra, tu não morava numa fazenda. Como é que tu viu o pônei aqui? Nas férias? Não, cara. Ficava no quintal. Não, mentira então, porra. Ninguém tem um pônei no quintal. Eu tô falando. Caralho, tu acha que eu moro aonde? Caralho. Eu sou rico, não é à toa, não, brother. Você ia pra caçar com não, pônei? Não, é sério mesmo. Tinha um pônei, era Maria o nome dela. Maria? É, mas meu irmão gostava mais dela do que eu. Ficou muito triste quando ela morreu, cara. Foi foda. Tu tentou já uma vez correr com ela até o arco-íris, fazer alguma coisa assim? Ah, cara, só quando eu era muito pequeno, eu achava que ela era mágica e tal, mas... Seguiu o pânico comparado. Não. Tá zoando, você não teve um pônei, cara? Tive, cara. Ah, toma no cu, cara. Não tive um pônei. Pronto, melhor assim. sou menos de gay. Chega de pônei, né, gente? Chega. Na verdade, se eu tiver uma filha, eu quero que seja que nem o Plush, cara. Eu vou dar um pônei pra ela. Bom, vou contar uma história muito bonita aqui. Primeiro você pode falar que aqui é o Thiago também. Depois eu falo que aqui é o Thiago. Ah, então tá bom. Bom, vou contar uma história muito bonita aqui. Eu vou ficar rindo só do seu áudio zoado. Então, a história é muito bonita. Eu, quando no Natal, eu não lembro qual foi, eu ganhei um álbum do Pokémon. E 120 figurinhas. Sendo que apenas 3 delas eram repetidas e várias eram brilhantes. Eu queria só deixar isso gravado só pra vocês verem que, como eu sou rico, eu tenho essas sortes, entendeu? Eu sou sinistro, entendeu? Vocês precisam disso, porque isso é muito bom. E vocês têm que acreditar no futuro, né, galera? Tem que acreditar que um dia a vida vai melhorar. Não com a minha, mas um dia vocês chegam perto. Filha da puta! Um dia vocês chegam alguma coisa perto aí, tá? E feliz Natal pra todo mundo. O Thiago é tão rico, mas tão rico, que ele comprou o jogo pro irmão sabendo que no dia seguinte ele ia estar com 75% de desconto. Porra, essa foi muito triste, cara. Eu gastei 50 dólares no jogo, e o jogo saiu agora pra dar 2 reais. Eu sou bom nisso, eu gosto dessas coisas, pra mostrar pros outros, pra jogar na cara, entendeu? Bom, mas feliz Natal pra todos. Meu nome é Thiago, vocês já me conhecem, vocês não devem estar reconhecendo só por causa da qualidade do som aí. E tá show, beijo milhão. As pessoas gastam muita grana, cara, com essa porra de Natal, enfeite de Natal. É com certeza a época do ano que a galera gasta mais grana de luz, moleque. Porque é muita luz acesa e, além do verão, né, ar-condicionado, essas porra toda, é muita gastação de grana, cara. Depois ninguém sabe que fica muito irritado. Né? Gastação de grana, moleque. Eu quero ver a curtição no Facebook. Que isso, moleque. Muita curtição. Você não fica feliz em Natal, não? Eu fico feliz. Tem gente que, além de tudo, solta fogos, né, cara? Além do Réveillon, Natal também solta um fogo. Tudo é motivo pra soltar fogos, moleque. Parece que todo mundo tá querendo avisar pro Comando Vermelho que os PM estão chegando pra pegar o baseado. As pessoas têm reações diferentes, assim. Tipo, no Natal, as pessoas ficam felizes, beleza. Mas, o Arara, por exemplo, ele veio me falar que no aniversário dele, ele gosta de ver as pessoas felizes. Então, ao invés de ganhar presente, ele dá presentes pras pessoas no aniversário dele. Caralho, você acha sério, isso normal, cara? Não, é ótimo. É, eu ainda prefiro receber do que dar, né? Eu concordo que, tipo, ver as pessoas felizes no seu aniversário é uma parada maneira, mas maneira. Porra, tá aqui, ó, toma aqui 10 reais. Quero ver você feliz hoje. E aí galera, aqui é o Jardel, tudo bom pra vocês? Eu queria desejar Feliz Natal a todos os nossos muitos ouvintes, que eu sei que existem, só que não se manifestam. Ô, mineiro está bombando, tem até surdo ouvindo. Isso aí, galera. E são dois. Sério? Sério. Dois surdos curtem a Tanguinha Corte. Isso aí. E muito peru na boca de vocês, aquelas piadinhas de fim de ano. Não façam isso, por favor. É pavê ou pra comer, peru na boca, velho do saco. Por favor, gente. Vocês cresceram, melhorem. Só o meu Feliz Natal e não sei se vai ter podcast de novo. Então eu já desejo outro ano novo aqui também. Jardel, você tem alguma história de Natal? Pô, cara, meus natais na minha infância eram muito felizes, cara. Eu nunca esqueço que na casa da minha avó a gente não podia jantar se não cantasse o Noite Feliz. Sério? Todo mundo tinha que cantar na mesa, tipo coral? Isso, todo mundo de mão dada cantando Noite Feliz, na meia-noite em ponto, cara. Caralho! A minha avó, cara, tipo assim, minha família não é, tipo, minha avó são 13 filhos, aí cada filho, com mais não sei quantos filhos, era um gigante, todo mundo cantando Noite Feliz, era muito lindo, cara. Vovó e vovô, em memória, abraço, hein, saudade. Então, galera, já falamos de Natal, já falamos daquele clima cristão, família. Tá aí o Réveillon. Réveillon pra galera é putaria, né? Como é que vocês fazem o Réveillon geralmente? com a família ou no putaria? Nenhuma coisa nem outra, cara. Eu não sou esse tipo de pessoa que você pensa, não. Ah, que eu penso, putaria, né? É, você pensa. Eu penso, cara, é. Sou um cara direito. Não, mas é, cara, você ano novo... Meu pônei, eu não tenho vergonha de falar. Mas você... Mas você não teve um pônei, cara, não. Toma no cu. Você pônei porra nenhuma, cara. Você ainda duvida das coisas que o punk pode fazer, cara? Não, é porque é meio inacreditável, porque tem o lance da Sakura e tal, eu não duvido, mas... Não, pônei não, cara, pônei não. Deixa o cara, deixa o cara, né? Cara, ano novo a galera normalmente resolve ir pra praia, né? Tem aquela piadinha, ah, vai romper o ânus na areia, que bonito, que piada autêntica, original. Oh. É, mas é mais ou menos o que acaba acontecendo, cara. Aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, principalmente, lá na terra do Puff, o pessoal acaba fazendo lá as atrocidades na areia lá, fica tudo bizarro, cheio de gente, tem um show, tem gente tacando fogos. É, e eu tenho até uma história pra contar de Réveillon na praia. Quando outras cidades na areia, quem tava no Réveillon que o Arnaud tava na praia também, tava o Arnaud, o velho? Eu não tava, com certeza que eu tava, não tava. Não tava, cara. Pô, no dia que o Michael passou mal, vocês não estavam, né? Michael Jackson? Não, eu não. Michael Jackson passou mal na praia, no Copacabana, velho. Pô, cara, a gente tava... Tá ligado que em Ipanema tem vários postos que dividem a praia, né? Acho que é do 1 ao 1. Não sei qual é a numeração. Só que tem um... Que é tipo a concentração de homossexuais. Opa! Homossexuais! Você não tava lá. Como é que é o nome da pessoa? Simpatizante? Homoafetivo. É, tipo assim, é uma rua, que eu não lembro qual é o nome agora, e que naquela área da praia também, onde a rua cai, também é um trecho em a bandeirinha colorida e do arco-íris. Aí tipo, é Copacabana, aí começa a praia de Ipanema, passa por esse lugar gay, e aí depois... Lugar gay. Sabe onde a gente tava sentado na praia? Tava lá brincando e tal, os negros estavam em cima do outro, bebendo aquela Sky, que é a genérica dos 1900, e aí fala, vamos embora. Vamos por onde? Vamos pela praia andando, brother, voltar pra Copacabana. E a gente vai andando, pá, pá. Umas paradas meio estranhas de longe, assim, a gente... Só homem? Nem se ligou, é, pô, os malucos, é. Pá, o cara tá beijando o outro, Réveillon, pô, deixa isso, gente. Ah, você pega beijão também, Réveillon. Naquela área meio restrita, entendeu? E a gente andando, entrando na parada, e os amigos, não, galera, que isso, é só normal e tal. Aí a gente vê uns caras sentados, assim, lá longe, assim, um de frente pro outro. Aí quando a gente vai se aproximando, cara, eles não estavam sentados um de frente pro outro, simplesmente. Em cima do outro? As pernas, uma em cima da outra, assim, caralho, tipo, fazendo, mano. Sei lá, um V. Não. O nosso amigo, Rafael Amaro, velho, que já gravou com a gente, definiu como gangorra humana. Exatamente, cara. Era como se fosse uma gangorra. Eles estavam fazendo uma gangorra humana, velho. Fazendo, caralho, sentado, assim, balançando um em cima do outro de frente. E aí quando a gente se deu com pulsações, a gente falou, fudeu, brother, como assim, onde a gente tá? A gente olhou pra água e tinha uma pirâmide humana também, negão em cima do outro, assim, todo mundo pelado e um negão batendo palma pra eles, cara. E ninguém entendia nada, eu, caralho, que isso? A gente saiu correndo, jogou as coisas pro alto e voltou. Que merda é essa? É, porra. Cara, esse dia, porra, foi traumatizante, cara. Eu não pensei que ia ser nesse episódio que eu ia descobrir que rompendo ânus na areia não era uma piada, cara. Não, é sério, nunca mais eu passei um Réveillon na praia na minha vida, cara. O último Réveillon eu passei jogando Mario Galaxy em casa. Oi, meu nome é Arara. Eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal. E para compartilhar com vocês esse espírito natalino, eu vou cantar uma musiquinha para vocês. Jesus Cristo, já chegou o Natal. Põe a bunda na janela que eu vou pôr meu pau. Jesus Cristo, já é ano novo. Põe a bunda na janela que eu vou pôr de novo. Meu Deus, cara, que agressivo. Cara, é bem que é verdade mesmo. O pessoal fala que qualquer coisa que tu falar perto da Arara, ela absorve, tá ligado? Alguém falou muita merda perto desse cara, velho. Ô, senhor Blasfêmia, que porra foi essa, cara? De onde você tirou isso? Você quer que eu mando? Eu vou achar a música. Quer que eu mando ou mando? Eu vou achar a música de verdade aqui. Não, só me diz quem é o autor, não precisa mandar o link, não. Não. Tem que mandar tudo. Tá bom, então vai tocar agora. Do seu cu, merda dos imídios. É, apesar de não gostar, né, de passar o Réveillon na praia, quando você é mais novo, você não tem muita escolha. Você não pode decidir muito bem pra onde você vai. Então eu tive que passar alguns Réveillões. Como é que é o plural de Réveillon? Réveillones. Réveillones. Tive que passar um Réveillon. Ao baiano. Réveillons é muito agressivo. Então eu tive que passar. Eu tive que passar alguns dos meus Réveillon ou Laos na praia, né? E então aconteceram inevitavelmente algumas experiências, tanto quanto, não sei, complicadas. Seu cu não será perdoado. Né? Não, o meu foi perdoado, graças a Deus, até hoje, né? Então, até porque eu tava vestido de homem. Então, aí eu tava na praia. Que gratuito! É, e assim, você vai passar a virada de ano, normalmente você vai acampar na praia, ou você vai ficar na praia e você mora em algum lugar que dá, né, pra você chegar. É, era o meu caso, eu acampei na praia nessa primeira oportunidade, e meu pai, ele levou alguns fogos, né, que eu nem sei se eu devia estar falando isso, mas o meu tio, ele aprendeu, né, porque ele era do esquadrão de bombas, ele aprendeu alguns desses fogos de artifício lá, que ficaram no estoque. E aí um dia ele pegou e me deu vários desses. Aí eu dei pro meu pai levou pra praia, né? Era uns que tinha um bambu aqui assim, pendurava, parado lá em cima. É, tipo um rojão, ele acendia, saía muita faísca de baixo, ele voava. Caralho! É, absurdo, voava alto pra caralho, tipo uma flecha de fogo assim. Não foi à toa que foi apreendido essa porra. Pois é. Então, aí foi apreendido, meu tio me deu, eu me levei pra praia e você vai entender o que aconteceu. É, meu pai tava lá, felizão, né, com aqueles fogos, talvez mais feliz ainda porque ele tava com bastante álcool também, na mente, e ele começou a acender aquilo, né, ficava aquela parada na areia e acendia, e todo mundo fazia, cara, juntava a gente pra caraca em volta aqui assim, tá, é, era no recreio dos bandeirantes, então dava pra fazer até espaço entre as pessoas, que é meio inacreditável no final do ano, mas é, todo mundo fazia uma roda, e pra ver ele acendendo aquela parada, a parada voava, né. E aí, beleza, ele acendeu um, acendeu dois, muito bonito e tal. Num dos últimos que ele foi acender, isso aí já tinha até rolado a queima de fogos, é, ele acendeu e a parada, eu não sei se é porque ele tava bêbado, ele botou um negócio meio torto, tá ligado? Então, ou seja, a parada, em vez de subir, ela até subiu um pouco, mas ela subiu e pegou, assim, fez um lançamento oblíquo bizarro e foi parar embaixo da cadeira de praia de uma da mulher que não tava nem olhando o que tava acontecendo, longe pra caraca, tá ligado? E aí daqui a pouco tu só vê a mulher pulando, que nem ela maluca, com o rabo queimando, aquela parada. E o negócio bateu embaixo da cadeira dela, começou a ricochetear e montou um gente. Aí meu pai pegou assim minha mão, pegou as paradas que estavam ali embrulhadas e tal. Vamos ali, Vinícius, vamos lá. E me levou pro outro lado, tá ligado? Foi meio tenso. E eu não sei o que aconteceu depois com as pessoas, se elas morreram queimadas. Então, eu tenho uma outra história ainda de Natal, né? De Natal não, desculpa, de Réveillon na praia. É, que nessa seu corpo foi perdoado. Nessa, né? Não, também foi. Eu tava filho de homem, como eu já disse. Então, eu tava na praia e era Réveillon. E até que eu tava muito cansado, tinha jogado bola de manhã e tudo mais. Então as pessoas estavam lá curtindo, né? Todo mundo, e graças a Deus levaram uma cadeira de praia. E aí eu meio que me recostei, assim, já tinha bebido um refrigerante, né, porque eu não podia beber álcool, infelizmente eu era menor de idade. É, me recostei lá e fiquei, né, comecei a descansar um pouquinho. Aí daqui a pouco, não sei, alguém me cutucando e tal, não sei o quê. A pessoa tá me cutucando, vambora e tal, não sei o quê. Vambora, vocês não vieram pra Réveillon e tal, não sei o quê. Réveillon. Réveillon. Era 1:30 da madrugada, cara. Tinha rolado a queima de fogos na porra da praia. Passei dormindo, cara. Eu dormi no meio da queima de fogos, um dos barulhos mais absurdos. É pior que uma guerra, tá ligado? E eu passei aquele tempo inteiro dormindo na praia, cara. Pra você ver como é que é uma coisa importante pra mim, o Réveillon. Réveillon. É isso aí, essas são minhas histórias muito, muito legais. Eu quase complementei a história dos fogos de artifício com a minha, só que era de festa junina. Eu vou guardar ela pra quando a gente for falar de festa junina. O dia que eu soltei fogo de artifício errado. Oi, aqui é Vivian e desejo um Feliz Natal pra todo mundo. Grande Natal. Eu tive presente de Natal que eu queria ganhar muito, muito, muito. E eu fiquei esperando Lava Rápido da Hot Wheels, aquele de 3 andares, que deixa seu carrinho mais limpinho. Só que eu fiquei esperando, eu fiquei apontando na loja, eu pedi loucamente. Teu presente era o Lava Rápido? Você? Era, poxa. Junto com os carrinhos da Hot Wheels, claro. Porque não ia ter graça. Você não é muito normal, não, sabe disso, né? te mentir, não. Poxa. Eu queria mas aí... Eu fiquei passeando pelo shopping, ficava apontando pra minha mãe, compra, compra, compra. E dei todos os motivos pra ela entender que eu queria aquele lava rápido. E quando chegou no Natal, ela me deu uma barba. Papai não, filha da puta, ele deu meu presente pra você, deu pra mim, então. Quer trocar? Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua. Tem, o pessoal que tem essa mania, né, que escolhe a cor da roupa conforme aquilo que ela acha que vai trazer de diferente pra ela, pô. É, final de ano eu passo de branco, porque branco é a cor da renovação, não sei o que, lá, é amarelo, porque eu quero ficar rico, verde, porque eu tenho esperança de sei lá o que, mundo melhor, foda-se. É, vocês têm essa palhaçada? Vestido de preto. Cara, eu não tenho não, assim, mas pelo menos de preto eu não passo não, porque passo uma imagem negativa. Quer você ou não, as cores têm uma energia, entendeu? Ah, vai tomar no cu. Não. Energia não, energia é sacanagem. Energia é putaria. Energia é acreditar em astrologia e tudo mais. Não, isso eu não acredito não. Mas, pô, passa uma imagem sim, tipo, você anda de preto, você parece meio depressivo. Você anda de branco, você parece uma pessoa mais leve, sim, cara. Não necessariamente energia. Convencionou isso, cara. Convencionou isso, mas a culpa não é minha, cara. Já tá na cabeça de todo mundo, velho. E você segue tudo? Se convencionou? Acabou? Não, eu só falei que eu não passo de branco. Não passo de branco pra poder ter paz ou de amarelo pra ter riqueza. Eu só não passo de preto também, porque eu sou um rebelde sem causa, porra. Você se importa com a opinião alheia, cara? Cara, eu já raspei o cabelo. Se eu passo Réveillon de preto... Mas você sabe o significado, assim, dessas paradas, das cores, pelo menos? Ah, não sei não, mas o Google deve saber. Você faz questão de que eu procure? Não, eu não faço não. Eu só queria saber, porque eu achei que condizia com a tua personalidade. Se você passou o ano pelado? Ah, brother. O ano tá cheio de sacanagem. Pra alguns seria o mesmo que passar o ano de preto, né? Seria um rebelde sem causa. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Meu pai morou em João Pessoa e minha mãe, como eu já disse, só sabe cozinhar pudim. Assim, ano novo, a gente não mora em João Pessoa, a gente tem casa lá, mas não mora lá, então não conhece ninguém, não tem amigo nenhum, é só a gente mesmo. E a gente não gosta de festa, porra nenhuma, virou um ano em casa. Mas só pra não ficar em branco, a gente fez uma ceiazinha, né? Mas peraí, a gente não cozinha, como faz? A gente vai até o mercado, que foi pão de açúcar, mas eu não vou falar, e a gente compra aquelas comidas prontas, a gente comprou um estrogonofe, cara. Puta, caralho, estrogonofe pronto, velho. Estrogonofe pronto, daquele, sabe, vende tudo, arroz, etc. Tá ligado. Foi estrogonofe pronto. E aí, 1º de janeiro, a gente acorda, pô, ceia maneira. A ceia, a gente come estrogonofe, delicioso estrogonofe. Tá muito bom estrogonofe. Estrogonofe é o cara. Caralho, moleque, que vergonha, cara. E aí, não, calma aí, aí vem a melhor parte, pô. Tá gostoso esse estrogonofe, né? Muito bom, cara. Era a posse do Lula, a primeira posse do Lula. Então foi ano novo de 2003 pra 2004. Cara, de sacanagem. A casa tinha dois banheiros. Eu, minha mãe e meu pai, a gente revezou o banheiro, cara. A gente tinha flashes da posse do Lula cada um. Que isso, cara. Sério, 1º de janeiro no banheiro. E a gente passou de branco pra provar que a cor não vale porra nenhuma. Ah, peraí, por cima ou por baixo? Vai! Caralho, que merda, cara. U, D, up ou down? Down, down, down. Down? Ah, meu garoto! Interjetaram o João Pessoa. Os três, cara, frenético. Tá ligado? Ligou a mangueirinha. Que graça, soltaram fogo, né, também. Vamos lá, obrigado, Rio de Janeiro! Alô, galera, aqui é o Lucas da Caverna Alfa. E, bom, para os judeus, o Natal não existe. Então, como criança, no mundo consumista e tal, a mãe queria fazer um agrado, né? Todo mundo ganhava presente e eu nunca entendia o que era aquilo. No Natal, que eu não lembro que ano que foi, mas já faz tempo pra caramba, ela resolveu me dar um presente. E o presente foi aquela nota de 500 mil cruzeiros cruzados. Caralho! Que é tempo mesmo, hein? É, É, era aquela nota que tinha o Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro até hoje. E o detalhe é que, assim, todo mundo ganhou presente e tal, e começou a querer me consolar que aquilo era uma coisa legal que eu tinha ganhado. E eu fiquei puto, porque não era um presente, era uma nota. Ainda, né, cara? É, mas o detalhe mais bizarro é que, assim, aquela nota, na época, assim, eu tava... Com aquela nota eu compraria presentes melhores do que qualquer um que tinha ganhado. Então ficou uma coisa meio bizarra, eu chorando. Com dinheiro na mão, você ainda não tinha conhecido o poder do dinheiro. Ainda valia esse dinheiro? Não, não era tipo dinheiro velho que não... Não, não. Ainda valia, era moeda atual na época, entendeu? Caralho. Aí, eu fiquei chorando porque eu não tinha ganhado o presente. O Lucas não sabia o que era dinheiro, cara, era isso. Exatamente. Então, assim, ficou aí pros anais da história. Sempre que eu chego no Natal, assim, embora aqui em casa a gente não comemore, mas eu fico lembrando dessa história da nota e minha mãe nunca mais tentou me dar um presente assim. Ela sempre agora dá o trabalho de comprar um presentinho pra ajudar dinheirinho. É, aquela coisa do embrulho, sabe? Isso se estende a Vale Compra Saraiva, qualquer coisa assim. Rio Card também. Caralho, ganhar um Rio Card de Natal deve ser uma coisa muito deprimente. É, isso quando... Bom, eu sei que tá fugindo um pouco do tema, mas uma outra situação bizarra, tipo, e tomara que ele me perdoe por eu contar, mas é pelo menos engraçado e tudo pelo bem do humor, né? Uhum. Meu pai, uma vez, num aniversário que eu tava cismado com essas coisas de querer ser o DJ da festa, sabe? Tipo, não pegava ninguém mesmo, então tinha que ficar tocando musiquinha. Aí ele pega e me fala: não, filho, pode ficar tranquilo, no teu aniversário, o som da festa eu garanto. Tipo, ele vai mandar todos os CDs de baladas inimagináveis, né? Muito pedido. Não, ele pega e me manda um CD de Night Rock e um do Earth in the Fire. Porra, teu pai salvou a festa, cara. Não, sim. Não, eu curto pra caralho, mas porra, tenta animar uma festa naquela época, anos 2000, com Earth in the Fire. Tira onda. Então, tipo, obrigado. Teu pai lembrou da época da nota de 50 milhões de reais. Agradeço ao seu pai, cara. Não, eu agradeço ao meu pai por eu curtir música decente, né? Não curtir, não achar que o mundo se resume, sei lá, a Legião Urbana. Pelanza. Vocês viram a nova do Pelanza? Ah. Não, tá no meu Facebook. O Lucas compartilhou. Qual é a nova do Pelanza? Ah, tá com dores anais. Foi parar no hospital com sangramento no reto. Sério? Sério? Caralho, brother. Que isso. Levou uma pirocada de Natal. Quem eu tô enganando? Eu não tô surpreso, não. Não vem. Cara, o que eu fiquei surpreso foi daquela mulher gostosa pra caramba ter ficado com ele. Ela tinha o dedo grande, cara. É, sim. A gente tá falando tanto de Natal quanto de Réveillon. Pra assim, eu prefiro, sinceramente, o Natal do que o Réveillon. Né? Eu acho que até porque no Natal e no Réveillon, a única coisa que eles têm, assim, legal de comum é a rabanada, que eu já até falei nisso no podcast, e pra mim é a melhor coisa do Natal. Né? Só que no Natal só, porque tem gente que tem mania de guardar, tipo, a rabanada e botar pro Réveillon também, e aí bota pro início do ano, guardar na geladeira. É uma merda, entendeu? Todo mundo aqui gosta de rabanada ou só eu? Pô, adoro rabanada, cara. Mas eu vou te falar que eu discordo de você. Pra mim, o melhor almoço do ano é do dia 25. Porque no dia 24 tá todo mundo, tem que ter aquela... Fingir que você é civilizado, comer com garfo e faca. Agora, o almoço do dia 25, que cada um acorda num horário, é meio foda-se. Cara, tu come bem pra caralho, tá tudo ali, ninguém tá te julgando. A casa é uma zona, hein, brother? Porra. Cara, sabe, tu quer comparar a comida do dia seguinte com a comida do dia quentinha, cara? Tem um negócio chamado micro-ondas, essa. Porra, tu tá mal, hein, cara? Teve um pônei, mas micro-ondas não, né? Pera aí, cara, claro que tem diferença. Pô, você não tem nada de cozinha não, brother? Pô, cara, tipo abrir o biscoito, tá ligado? E deixar aberto o pacote, ele começa a ficar molenga, sacou? É, a rabanada pra mim ela é boa quando ela é feita na hora, que ela fica sequinha e tal. Porra, aí a diferença. Porra, depois ela fica, vira né, uma borracha. Foda-se, não fez nada de fones de comida, cara. Graças a Deus. É porque ele tá acostumado com pudim, entendeu? Tô quando mais preciso com pudim, a rabanada. Só pra você pudim, só se interrompendo se for pudim. Quer falar de pudim? Não. Tem um amigo nosso que participa do podcast que o apelido dele era Pudim. Quem é essa pessoa? Não lembra? Não. Ele também teve apelido de mula. Era Pudim o apelido dele? Era. Por quê? Que ele tem os lábios provalecidos. E aí tinha uma propaganda que a mulher falava, eu quero comer pudim, fazendo biquinho. E aí... Eu pensava que eu que era escroto que no CEAL, na primeira série, eu botei apelido da garota de Bocão da Royal, cara. No dia seguinte, cara, eu não falava nada no colégio, eu não falava nada. Na primeira série eu era mongoloide mais ainda, eu ficava olhando pro teto, não falava com ninguém, tá ligado? Era na minha. A garota vem me encher o saco, não sei, porque eu consegui um trabalho, alguma coisa assim. Tudo bem então, Bocão da Royal. Cara, foi a única coisa que eu falei no dia, tá ligado? Mas quando eu falei, as pessoas do lado ouviram e começaram a cochichar pra dentro, daqui a pouco fizeram uma roda e começaram a apontar pra cara da garota. Eu lembro que era perto do Natal. De ter estragado a vida da menina. Vai tomar no cu, cara, tu acha certo? Não, eu não acho certo, mas ela veio me provocar. Eu tava na minha olhando pro teto que nem um retardado. Então ela veio me provocar. E aí ela virou Bocão da Royal próximo do Natal. Deve ter sido um Natal legal pra ela também. Muito bom. É, mas a gente tá falando, cara. Foi muito boa a história, pô. Parabéns. Muito bom, pô. Tá, galera, aqui é o Caio, um dos integrantes aí do Tanguinha. Desejar um Feliz Natal para todo mundo, muita paz, muita saúde, independente de qualquer religião, raça. Meu, porque você é judeu, né? Natal tu não comemora, tá desejando sacanagem. Porque eu sou judeu, mas é isso aí, um Feliz Natal, Feliz Hanukkah, Feliz qualquer cerimônia que vocês comemorarem. Ano que vem tamo aí, abração, galera. É uma história boa de Natal que eu tenho, cara. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos. E aí teve um Natal, né, da assim, eu e meu pai, né, e meu irmão, o pai do pai, mas com a família da ex-mulher do meu pai. Uma das ex-mulheres do meu pai, que meu pai casou 85, 86 vezes. É, ele casou muito. Só ele, irmão, vai bem, pô? Todo mundo tá muito bem, mano. Todo mundo tá bem. Ah, tá, obrigado. Então. Tá preocupado, pô? É verdade. De carinho. Não, não, pô. Não. Bom Natal pra vocês também, tá? Então, aí. Ai, o pombo tá meio bolado. Tô bolado, cara. Agora você vai ter que me dar carinho pra poder acabar com o nosso problema. Ai, ai, meu sonho, moleque. Queria chegar o coisa num pônei branco pra me levar no Natal. Que isso? tipo o filme da Xuxa, cara, com o Serginho Malandro. Só que em vez de você de fantasiado de príncipe branco, você vai estar de Sakura no pônei branco. Exatamente. Pô, mas era bege, cara. Caraca. Mudou tudo agora. Muito lindo, velho. Então, continuando. E nesse Natal, ou seja, foi um Natal com bastante gente, né? A família inteira lá, da mulher do meu pai e tal, todo mundo. É uma confraternização grande, né? Churrasco, perfil, um monte de coisa lá e tal, a rodo pra galera. E o que acontece? Eu tinha, né, meus 16 anos, mas não é 15, acho que 15 anos ainda. E o pessoal tudo junto e tal, muita bebida, né? Ponche, o ponche eu podia beber, né? Que tava lá. Mas o resto, né? Só se eu desse uma volta no meu pai. Mas o meu pai tava bebendo pra caralho também, então tava cagando pra mim. E foi isso, né? Acabou sendo esse dia do Natal marcado na minha vida como a minha primeira experiência, real experiência alcoólica. Não, a gay. Caralho, no Natal. No Natal, primeira vez que eu bebi de verdade. E aí eu vou contar mais ou menos como é que foi, porque foi algo um pouco curioso, eu diria. Nesse Natal, como eu falei, tinha bastante coisa, bastante bebida e tudo mais. Eu só podia beber o ponche, como eu disse. Mas na gaveta, né, na verdade, no armário da sala do tio, né, do irmão da mulher do meu pai, no caso, ele tinha um uísque que era aquele Teachers, não sei se vocês já ouviram falar. ele tava pela metade, né? A garrafa tava pela metade. E aí eu falei, pô, o pessoal tá aí, né? Tá bebendo, tá, não sei o que lá. E meu irmão de consideração na época, eu já tive alguns irmãos de consideração. Ele falou, botaram muita pilha, né? Pra eu poder ir lá e pegar e tal, não sei o que. Ah, vou pegar, vou falar com meu tio é maneiro e tal, não sei o que, pega e tá, pá. Vamos lá pegar. No final das contas a gente pegou. E aí os copinhos que tinha pra gente beber era só aquele copinho de refrigerante, né? Não sei se é 300ml, quanto é que é. Porra, maior que copo de dose aquilo. É, não, então, essa é a questão. Aí a gente pegou a garrafa de vidro e falou, ah, enche o copo aí. E aí éramos três, eu, meu irmão de consideração e um amigo, né, da família lá que tava com a gente, da nossa idade. Todo mundo mais ou menos da mesma idade. Aí, beleza, vamos lá. Os três, né, pra virar aquele copo de uísque. Chegou o amigo do meu irmão de consideração, muito filha da puta, pegou o copo, molhou o lábio superior e falou, nossa, muito forte isso aqui. Sempre tem um puto, né, cara? Veio meu irmão de consideração, ah, eu nunca bebi uísque não, vamos ver. Teve alguma coisa um pouquinho melhor do que só beber, só molhar o lábio superior, mas o negócio continuou ainda sem estar naquela parte frisadinha lá de baixo, né? Praticamente o copo inteiro. Sobrou pro terceiro, né? O terceiro tem que virar. Quem era o terceiro? Eu, né? Mais otário, né? Que eu joguei, deram um e acabei saindo no terceiro. Vai virar, vai lá, pombo, vira aí, seu otário. Peguei o copinho. Não, tem que virar, tem que virar. Cara, no que eu virei aquilo na boca, né? Antes de engolir tudo, que tava. Que delícia! Isso explica muita coisa hoje em dia, até. Mas então, na hora que eu virei, cara, a minha cara ficou tipo, completamente assada e dormente, tá ligado? E o negócio começou já a fazer efeito naquele momento, porque pra melhorar tudo, eles começaram a chacoalhar a minha cabeça. A de cima, tá? Então, aí chacoalharam a minha cabeça e tal, você fica. Aí eu. Caralho, que perversão, cara! É, porque eu tava bêbado, né? Podia se aproveitar de mim. Então, aí. Caralho! Eles começaram a balançar minha cabeça. E aí eu já. Né, que dali, passaram 3 minutos e já tava esquisitaço, tá ligado? Já tava. Caralho, que porra é essa? Eu nunca bebi, é assim que funciona e tal, não sei o que, pá. Aí esse mesmo tio virou e falou: e aí, mandaram ver e tal, não sei o que. Mano, não, eu já tava assim, não, filha da puta, eu que viver essa porra toda, então não sei o quê. Aí ele virou pro tio dele e falou, tio, você não tem aquela cachaça mineira lá e tal, não sei o quê? Não, caralho. Tem sim, cachaça mineira. O moleque pegaram o mesmo copo, levaram lá pro tio deles e encheu de cachaça mineira. E aí foi o mesmo esquema pra cachaça mineira, os dois sacanearam do mesmo jeito. Ou seja, eu vi praticamente um copo inteiro de cachaça mineira depois de ter bebido uísque, né? E depois disso aí foi uma confusão, moleque. Eu bebi todos os refrigerantes da festa, depois eu bebi cerveja, depois eu bebi ponche de novo. Ou seja, eu misturei a porra toda, né? E à meia-noite, a família tem aquele costume de fazer como se fosse uma roda, né? Não sei se é meio roda de oração, o que que é. Todo mundo dá as mãos, entendeu? Num círculo. E aí eles tocam uma música meio chata lá do Padre Marcelo. fica todo mundo lá cantando essa parada, né? O meu pai já olhou estranho pra mim uma vez, no meio dessas, antes desse negócio, perguntou, o que que você tá fazendo? Deve ser porque eu tava com um sorriso do canto outro na boca, tipo Coringa, tá ligado? A noite inteira. Mas ele virou e me perguntou, me questionou. Eu falei, não, pai, tô tranquilo e tal. Provavelmente nesse tom. Muito tá maneiro aqui. Esse ano novo! Tranquilo, pai, mano, vai ver, pai. Você foi o último bolo que eu tinha pro pai dele. Então, aí, né, na hora da oração, tava eu lá de mão dada com duas pessoas, que eu nem lembro quem era, né? Eu espero que eles estivessem mesmo de mão dada. Não, minha mãe não tava, porque era festa lá da parte do meu pai, meus pais são divorciados, e ela não tava. Mas então, aí eu tava lá na oração, e sendo que, caralho, moleque, eu sentia perfeitamente, eu, chato de bêbado, eu sentia que eu tava de mão dada com duas pessoas, mas se eu não tivesse de mão dada com duas pessoas, eu já teria caído no meio da roda de oração. Tá ligado? Não, a roda do Padre Marcelo, sei lá, do que. E aí, tipo assim, tem uma hora que você, tipo, larga da mão das pessoas, tá ligado? E quando você larga da mão das pessoas, depois que o Padre Marcelo canta lá, você, tipo, cada um vai se cumprimentando, tá ligado? Vai falar, ah, Feliz Natal e tal, não sei o quê. Só que eu tava tão tonto. E na hora que eu soltei da mão das pessoas, eu meio que dei uma cambaleada pra frente, foda, assim. E caí praticamente, não caí, tipo assim, eu fui pra cima da pessoa que tava logo na minha frente, na roda. Aí pra fingir que eu não tava bêbado, eu meio que abracei a pessoa que tava na minha frente, mas eu não lembro quem era a pessoa que tava na minha frente. Eu, Feliz Natal! ficou um tempo as pessoas olhando pra minha cara, tá ligado? Mas aí depois, no dia seguinte, meu pai veio me dar esporro, falou que eu paguei mico e tal, que eu fiz um monte de merda, mas eu não lembro, entendeu? E essa é a minha melhor história de Natal, cara. Fala aí, galera, eu sou o Búfalo, desejo um Feliz Natal pra vocês, boas festas, bom Bill. Ano novo. Bill, o quê, viado? E a ceia de Natal, Falão? Vai ficar nos três dígitos, cara? Ano novo. Opa, ano novo, né? Tem que fazer aquela promessa, vou manter nos dois dígitos, beleza? E é isso aí. Até fevereiro. Carnaval rumo aos dois dígitos. Pô, projeto verão, projeto 2012, mantendo os registros. Isso aí. Pô, não, uma lembrança que eu tenho de Natal são os caminhões da Coca-Cola passando em frente à minha rua, na época que eu morava em São Paulo. Achei aquilo muito maravilhoso. É mágico, né, cara? Você acha que vai descer alguém, dá uma Coca-Cola, vai vir um urso. Foi a primeira vez que eu vi, entendeu? Pô, vai vir um urso polar com uma garrafinha na mão, te dá um joinha. Exatamente. Mas... aquela musiquinha e os caminhões passando, muito maneiro. Nunca me deu nada. Eu acho muito mágico também, né? Porque aqui perto da minha casa, perto do Natal, passou um caminhão desse da Coca-Cola todo iluminado. Só que aí ele virou. Caiu Coca-Cola pra tudo que é lá. Um montão de gente de casa começou a apanhar. Natal cheio de Coca-Cola pra todo mundo, moleque. Que foda. Cara, pra falar de caminhão virando, acho que eu tenho foto disso. Na estrada, uma vez, estava fazendo João Pessoa, Brasília. Virou um caminhão de comida, cara. Acho que era Ana Maria. Era um saquinho todo daqui. No meio de uma BR, nada com. Cara, muita gente virando ali, tá ligado? Saqueando. Cara. Não sei de onde vieram aquelas pessoas, cara. Não tinha nada em volta. Ana Maria era muito bom. Ainda é. Podia ser Ana Maria em vez de panetone nessa porra de Natal, né, cara? Ia ser muito melhor do que. Uma lata de ferro cheia de Ana Maria dentro. Ninguém gosta de panetone. Eu adoro panetone, vai se fuder. Você não comeu Ana Maria, por Ui. Isso. A Braga? Bells will be ringing. Galera, queria pegar esse momento feliz então aqui pra poder relembrar os momentos da Tanguinha Corp, cara. Como é que a gente começou? A gente começou, era um blog, né? Era tanguinhacorp.blogspot.com. Isso aí. Site. Você pode ir lá hoje em dia, vai ser redirecionado pra cá, feliz. Não tinha nada naquela parada. Começou, qual data começou? Foi janeiro, fevereiro? Foi janeiro. Esse ano? Em algum momento de janeiro, olha, é. Olha só, vai fechar um ano daqui a pouco a Tanguinha Corp, hein? Olha só, um aninho, velho. Eu me lembro. A primeira coisa que a gente editou, eu me lembro que eu levei no Taipim, no rodízio japonês que a gente vai direto. Sim, porque ela tem Wi-Fi. Foi o Muamba de Tanguinha do Tenga Egg. Porra, é verdade, cara. Um negócio de 10 minutos, eu levei umas 2 horas pra editar. Não sabia nada da Audacity. Começamos com um recipiente pra encher a piroca de japonês, cara. Olha o que a gente fez agora. Caralho. Porra, tamo no caminho certo, brother. Tamo. Pô, mas aí foi crescendo, a gente tinha os blocos. Começou pequenininho, piroca de japonês foi crescendo. Caralho, os blocos eram legais, cara. Por que a gente parou com os blocos? Porque blocão é o programa mesmo. Menos baixado. Eu gosto muito dos blocos, cara, mas não funcionou pro podcast, entendeu? A gente, de repente, tem um projeto aí pra botar os blocos como vídeo, depois fazer um vlog, um videocast. Ou vídeo só mesmo, não precisa dar nome complicado pra essa merda, não. Bota vídeo no YouTube, entendeu? Vídeo de tanguinha! Bloco de maneio, pra esses blocos mais legais que a galera curtia. De repente, é um projeto aí pro ano que vem, se vingar, se tiver tempo, se tiver mais escravos, a gente faz isso. Mas aí a gente cortou os blocos, começou a aparecer mais ouvinte, a galera foi participando. Nisso a gente tava com o site já .com, olha só que vitória nas nossas vidas. Site.com, velho, cara. Site terminando com .com, brother. Se bem que Blogspot também era blogspot.com, né? É, ué, pô, que feliz. Terminava com o mesmo jeito, é verdade. Você entendeu o que eu quis dizer com .com? Oi, gente, aqui é a Dani. Quero dar um ótimo Natal e um ano maravilhoso de 2012 pra todos os ouvintes da Tanguinha Corp. E é isso. Beijo. Mas peraí, você quer dar ou você quer desejar? Ah. Lá? A não ser que você seja Deus, eu acho que pode no máximo desejar. Não. onde surgiu a vontade de fazer o podcast? Da onde surgiu? Cara, eu não sei se isso é comum, mas eu não sei se surgiu vontade de mandar podcast, não. Foi tipo, vamos mandar podcast? Vamos. E aí a gente mudou. Bora. Não, a gente tentou algumas vezes com outros amigos, outras paradas, outros projetos. Ou um ou dois. Eu falo outros porque eram dois, na verdade. Foram dois só, não foram muitos. Mas não dava muito certo. E aí... Prometimento. Véio, a galera não cumpria e tal. Tinha muita gente. Aí juntamos só eu, Pombo e Bode. Falamos, vamos fazer. A gente fez. Vamos fazer. Eu acho que pra Tanguinha Corp nascer, pra mim, foi essencial. Foi quando eu e o Pluff fomos ver o Homem de Ferro 2. Isso foi essencial pra você, cara? Pra mim, foi. Foi ali que eu falei, caralho, a gente tem potencial. A gente estava na Saraiva depois do filme. Ah, é verdade, eu lembro disso. A gente tava na Saraiva depois do filme, vendo qualquer merda. E aí a gente tava conversando sobre Restart, eu acho. Alguma moda jovem Restart qualquer. Restart era algum livro, não lembro o que era. Eu não lembro, alguma moda jovem qualquer. Era capítulo, não? Alguma moda jovem, é verdade. E aí, eu não sei se foi eu ou você que mandou. Porra, cara, você, isso, cara. Isso é tipo o Pokémon amarelo dessa geração. Porra, cara. E aí, um grupo de transeuntes que tava passando começou a rir. E ficaram andando perto da gente pra ouvir o que a gente tava falando, cara. Um pouco constrangedor, mas realmente, cara, foi um pouco, foi bem impactante esse momento. Com medo, né? Porque eram três garotos meio vestidos de preto, assim, um negócio meio estranho. Ou seja, você é stalker gótico desconhecido, você é o grande responsável pelo Tanguinha Corp. Parabéns, seu grande. Obrigado por isso, olha só. Aí, eu agradeço isso não ser um videocast, porque se minha face fosse conhecida, espero que ninguém me reconheça na rua. Se você me... Olha só, se um dia você vier a saber comer minha cara e você for meio estranho, não fala comigo não, porque eu sou muito escroto. É verdade, você já demonstrou aqui que ele é muito escroto. E ele tá meio bolado, gente. É verdade, tá bolado. Vai começar? Fala aí galera, eu sou o Abraão, o falso judeu. Queria desejar a todos um feliz Natal, porque eu sou falso judeu, então acredito em Jesus e tem Natal. É justo. Hoje eu tava em casa me questionando, e uma coisa, que um colega meu que é ateu, ele vai comemorar o Natal. Aí eu me questionei, ateu que é ateu, comemora o Natal? Ateu que é ateu comemora o Natal? Não, mas agnóstico comemora. Eu acho que é... agnóstico com certeza. Mas eu acho que os ateus gostam de presentes também, por isso que eles comemoram o Natal. Vocês não devem gostar de Chester, Peru, Lombinho, fala toda. Eu sou ateu e comemoro o Natal. É isso aí. Você é ateu, Pombo? Sou ateu, cara. Caralho, todo mundo participando desse programa vai arder no inferno, cara. Puta que pariu, cara. Ninguém. A maioria das pessoas que ficam esperando pelo Natal sabe bem o que é o Natal. A maioria não sabe. A maioria quer que tudo se foda. Ah, Papai Noel. Natal é o dia do Papai Noel. Eu acho que é isso. Por exemplo, eu acho que ateu pode comemorar o Natal sim. Os Flintstones comemoravam, porra. Eles previram o Natal, moleque. É, pô, se tu pegar a Bíblia antes do Novo Testamento, já falaram que ia vir o Messias. Os Flintstones já, bom, antes da Bíblia, já falaram que ia vir o Messias. Então, o Fred Flintstone contou pra galera. Foi, isso aí. Na verdade, foi um dinossauro que contou pro Fred Flintstone. Caralho, vai que Deus é um dinossauro, cara. Será? Não sei, por que não? Esse papo de imagem e semelhança, cara, caô. Porque eu vejo muito maluco na rua que não é nem a minha imagem e semelhança, imagina de Deus. E se Deus realmente tivesse multiplicado os peixes, eles não seriam tão caros assim, né? É, isso é verdade. Se quiser comer peixe no Natal, tu vai pagar uma grana forte, né? Bacalhau, caro pra caramba, mano. Comida japonesa, então. A comida japonesa é o que há, rapaz. Você é escroto, né? Comprar. Japonês comemora Natal também, eles nem sabem quem é Jesus, foram descobrir Jesus 500 anos atrás, compadre. Natal é a festa do capitalismo, rapaz. É. Comemoração do capitalismo. Mas é verdade, é a imposição da cultura cristã judaico-ocidental, né? Os caras vêm, impõem, falam que, ó, assim vão comemorar o Natal, o japonês, nha. Aí vai lá, Natal. Até Natal em anime, cara. Conformado, Natal em anime. Os caras falam tinha... Buda, é Natal. Tinha que ter um Natal personalizado pra cada sociedade, cara. Religião. Lá, cada religião também. Tipo... Que tem, você não sabe, cara. Não, eu acho que será lá... Será que todos os messias nasceram dia 25? É porque que acontece? Antigamente existia muita uma festa grega chamada Solstício de Verão, que comemorava no dia 26, que era o dia que o dia ficava maior que a noite. É, o dia ficava... A partir. Ficava uma parte. É, também é o dia que muda a estação, né? De uma pra outra. É praticamente isso. Se não me engano, e o que acontecia? Na cultura grega, eles trocavam presentes entre eles, comiam pra cacete e tal. Orgias. Aí os católicos, a igreja católica malandra, como sempre, foi lá, peraí, meu irmão, deixa eu transformar isso aqui na festa do capitalismo e, pô, tá tanto aí ganhando dinheiro pra cacete. Quando Pedro criou a igreja lá, ele pensou, o capitalismo vai surgir. Depois da Revolução Industrial, temos que pular uma data. É isso aí. Papai, vamos acabar com o episódio e fazer uma referência única ao Zygast. Deixa a galera inteira se deleitar lá. A quem? Zygast, aquele documentário. Ah, tá. Você quer o Sagat, cara. Fazer uma referência ao Sagat. E digo mais, em alguma dessas culturas aí, o Papai Noel deve ser tipo Sagat, assim, com a roupa vermelha. Tailândia, né? Na Tailândia deve ser o Sagat, Papai Noel. Trará uma cicatriz pra cada criança. Já ganhou seu Tag Robocop de Natal? Tag Robocop! Pô, cara, aí, uma parada que eu acho maneira que eu queria ter quando era criança era um Robocop, cara. Pô, frustrado. Eu tive um boneco do Robocop, mas eu era frustrado porque a perna dele não abria e sacava a arma, cara. Eu tive um boneco do Robocop, mas aí eu joguei ele fora quando os Mamonas Assassinas lançaram a música Robocop Gay. Ah, caô. Falando, pô, tu ia querer? Oh, yeah. Tua prima vai lá, vai ficar de barba. Eu comprei depois da música. Isso explica muita coisa. A gente montou esse podcast, foi chamando os amigos, a galera foi participando, conseguimos uns parceiros. Então, os nossos parceiros: Paz Frente Soco, Caverna Alfa, Jovem Frankenstein e Poleiro. Poleiro. Muito obrigado pela companheiragem, companhia. Brodagem. Por tudo aí. É os braços aqui, tudo é cria aqui da internet, tá ligado? Tá, nós fica aqui. Verdade, nós fizemos amiguinhos online, cara. Pô, galera do Paz Frente Soco. É legal isso, cara. Tipo, você faz amiguinhos podcasters, cara. Aí você conhece as pessoas. E aí você, um dia, você conhece elas pessoalmente. E aí, caramba. Caramba, cara, isso é muito legal. É muito legal. Um dia você conhece, o mundo virou mesmo, né, cara? Uau, e aí? Você conhecer a pessoa pessoalmente, cara? Que isso, na minha época não era assim, cara. Não, nunca se conhece a pessoa pessoalmente, é muito complicado. Mas é isso aí, Natal. O site foi mudando, agora tá com fundo moderno, um rec maluco meio verde, tá muito bacana. O header fora do lugar, tá muito bacana. Bolou um slogan novo, qual o novo slogan? Por um mundo mais arejado, não, esse já existia. Não, falei o novo, porra. Ah, tá, não, se Saturno tem anéis, a Terra tem uma tanguinha, moleque. Dominar a planeta Terra. Fudeu, brother. Fudeu. Agora já era. A Corp rumo ao infinito. Continuem com a gente. Muito obrigado, meus ouvintes queridos. E um abraço. Abraço. E aí, é o Arnaud aqui, e tem é Feliz Natal, né? Ano Novo, festa, Big Apple, os Eyes. E é isso aí. Sem teletransporte, hein, galera. Com a Big Apple, vamos com calma. É, Arnaud. Ano que vem vai ser o quê, cara? Vai terminar a faculdade? Já começou com a faculdade. Caraca. Quer escolher o teu curso, cara? Tá 7 anos pra escolher a tua faculdade, cara. Eu vou mudar. Vai mudar mesmo? Já decidiu? Não, eu vim pra metalúrgica. Olha, cara, só. Vou fazer Enem de novo, só que eu vou puxar as matérias que eu já fiz. O Arnaud vai fazer metade de cada uma das engenharias pra ver se... Não, pô, não terminei o ciclo básico ainda, não. Tudo pra ser um bom engenheiro, então. E as menininhas, Arnaud? Que menininhas? A micareta, como é que tá? Só as novinhas? A micareta fez uma tatuagem gigante nas costas, cara, que eu fiquei sabendo. Sua cara? Muito bom. Não. Com a cara do Marley. Bob Marley. E o Natal, Arnaud? O que você espera do Natal, cara? Porra... Não sei, cara. Eu não sei nem onde eu vou passar o Natal, cara. Vai ter um amigo oculto aí que já compraram um presente pra mim, que eu tirei, sei lá quem eu tirei. E é isso aí, cara. O Natal vai ser uma merda que nem todos os outros. Se Deus quiser, eu vou comer salgadinho da Parmei e é por aí. Não ficou muito doce, cara? Não, só um pouquinho de rabanada, mas uma tortinha, só. Eu tô moderado. Porque tá, a glicose tá absurda, cara. Diabetes tá pegando? Não, mais ou menos. Eu voltei a malhar agora. Voltou a malhar? Tá sarado, cara? Não, mais ou menos. Eu tô gostoso já. Dá pra dar um chiquete. O Arnaldo botou aquele termômetrozinho do peru de Natal, entendeu? Então, como já subiu, já sabe que tá no ponto. E-mails. Galera, começando nossos e-mails. Último e-mail de... o último e-mail de 2011, cara. Olha só, que honra, mano. É verdade, esse vai ser o último programa de 2011, cara. Porque a outra segunda-feira... Dia 2. Dia 2, cara. Caramba. Olha só, né? Estamos despedindo do ano de 2011, puta, cara. Que pariu, então... Ninguém sabe que a gente gravou esse programa em julho, mas tudo bem. Já estou com vocês, com um feliz ano novo, boas entradas. Ótimas entradas, hein? Sempre, e vamos ler os e-mails sérios. E pra você que não sabe pra onde mandar um e-mail pra gente ler aqui, é para podcastditanguinha@tanguinhacorp.com. Pombo, soleta podcast de Tanguinha pra galera aí. Opa, soletrando, hein? Eu não sei, cadê o Luciano Huck pra me mandar aqui? Vamos lá. É, podcast Tanguinha, podcastditanguinha@tanguinha.com. Ah, chega dessa merda, pô. Soletra arroba. Arroba ou arroba? Arroba. Soletra arroba. Arroba. A2RZOBA. Valeu. A2Rs, tá bom. Então, galera, já sabem pra onde manda o e-mail. Vamos começar, então. Pomão, começa lendo o e-mail você. Eu começo? Ah, por favor, né? Eu queria ler o último e-mail de 2011, você acabou com minha esperança, vai se fuder. Pô, tu quer ler o último e-mail de 2011? Então tá bom. Não, então. Vai tomar no cu. Então lê essa merda e para de reclamar. Essa porra. É, Davi 8... Peraí, primeiro, eu lembro, qual foi o último podcast? O último podcast foi o podcast que eu não lembro, foi o esse Ponto das Férias. O Ponto das Férias, isso aí. O Ponto das Férias. Então a gente disse nossos planos pras férias. Ó, já tô quase zerando o limbo, já comecei a ver a porra do Walking Dead, hein? Verdade. Ó lá. Eu dei o lombo, tô esperando o limbo. Eles me prometeram. Espero que não me trolem dessa forma também. Vamos lá. É, Davi 8, que eu não sei se é Davi 8 porque ele é um ciborgue, mas tá aqui Davi 8. Falou que tem 26 anos de novo, mestrando em física, realmente de Fortaleza, Ceará. O resto era brincadeira, ele é fanboy de Naruto e Bleach, que eu espero que também seja brincadeira. Então, bom retorno, Tangudos. Obrigado. Gostei dessa parada aí de Tangudos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa por apressá-los por novos episódios. Primeiro, o podcast ia sair segunda, você pedindo ou não, cara. Segundo, não, rapaz. Você não tem que pedir desculpa por nada, não, pô. A gente aqui, cara, a gente xinga um ao outro e é isso aí, brother. É isso aí. Davi, todo mundo aqui tem consciência de uma coisa. Ninguém é especial. Ninguém é especial. Você pode pedir o que você quiser, você não é especial. Você não vai ter, a não ser que você prometa o lombo, pombo. Aí... Ah, tudo bem. Pode ser o demo também, cara. Ah. Não sei se você pegou lá, mas pode ser. Então, não conhecia o estado de saúde do pombo. Vai começar nesse assunto de novo? Batadinho do pombo, cara. Tá melhor, pombo? Não quero que tenha pena de mim, porra. Mano, curto. Então, desejo melhoras e que o efeito das drogas não seja tão nocivo como aparentou ser durante o podcast. Já declarou que tá melhor esse podcast, já. Eu tô melhor. Eu não tava drogado, cara. Era alguma coisa com minha alma, moleque, que tava meio esquisita. Então. Muito legal o episódio 35. Minha irmã estuda linguística, Chomsky e Foucault são muito relevantes nessa área. Foi legal a breve citação durante o episódio, deu um quê mais intelectual e mostrou que vocês não só físicos... Não são bem... só... Não, foi o que ele quis dizer. Ah, ele botou não só... Ah, ele, tá. Ele então, pulou é porque... É verdade. Qual o curso dele mesmo? Física. Tá perdoado. Então, não são só físicos bem definidos com tanguinhas descoladas. É isso aí. Então, é... Todo mundo aqui é metido a pseudo-erudita, clubber. Sim. DJ. DJ João Pluff. DJ João Pluff, rapaz. Eu sou o único DJ no mundo que nunca tocou uma balada. Mas tem sete. Tem o sete DJs. É, muito bom. Todo mundo aqui é descolado e metido a cult. Todo mundo, cara. Menos o Pluff. Menos o Pluff. O Pluff é só porque descolado e metido a cosplay. Exato. Porque ele é rico e isso engloba tudo. Ele pode comprar tudo. Ele teve um pônei, gente. Ele mostrou foto, ele realmente teve. Vamos continuar. Ouvi muitos episódios já, o de Yu, de Vida Saudável e histórias de manés e malandros. Prefiro as histórias que vocês contam sobre o colégio militar e sobre situações engraçadas que ocorrem por lá. Pois é, cara, tem muita coisa maneira do colégio militar pra contar, cara. É, maneira não, talvez curiosa, bizarra. É, não é, mas, pô, não, engraçada pra caceta, cara. O dia que o Aversa foi pular o muro, por exemplo. Então a gente tem que puxar pra contar no outro podcast. Não gasta bala agora, tem que aguardar isso aí. Bom lembrar. Então, estou esperando o podcast número 39 chegar para ver qual será a premiação bizarra da vez. São muito zoados os rounds e bem inesperado o resultado. Acredito que vocês são os únicos nesse estilo. Muito obrigado por reconhecer isso, cara. A gente sempre acha que o nosso troféu é uma coisa muito especial, mas o reconhecimento nunca vem. Então a gente sempre acha, porra, será que é uma merda e só a gente acha legal? Mas verdade, pelo menos agora são 4 pessoas que acham legal, cara. Obrigado. Verdade. Não, minha mãe gostou também. Peraí, o Pluff, o Pombo, o Davi e mais quem? Minha mãe do Pombo. Ah, minha tá. Minha mãe. Ai, peraí, como é que você sabia da minha mãe antes de mim? O que você anda fazendo com ela, hein? Ah, cara, tu pode pegar... Hã? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Olha só, eu vou exigir juridicamente um pi aqui, tá? Tá. Vamos lá. Quanto à edição da trilha do podcast 7, olha pessoas o que. Do Pombo. Vão tomar no cu, tá? Podemos destruir uma família! Ah, e se eu esqueci de botar o pi, cara? Eu vou lembrar de botar outro pi em você, tu vai ver. A gente não pode falar, Pombo, que você. Não? Ah, filha da puta, cara. Tá maneiro. Prossiga comigo, por favor. Ah, tá. Se eu ficar sem vocês, vou ter que resolver minha falta aí, tá? Vamos lá. É, quanto à edição da trilha do podcast 7, pessoas que não deveriam ser cantores... Ah, vai tomar música. A música do Jorge Mercedes. Ele tá falando que o Deus do Dota devia estar trollando o Borges. Porque não aparentou ser nenhum tipo de protesto, mas ficou muito bom. Parecia que ele tinha escolhido as músicas certas e que foi uma bela sequência. É, boys, eu também fiquei achando que você escolheu bem. Eu gosto de Jorge Versil também. É, cara, foram os melhores dele, cara. Parabéns, boys. Parabéns. Um cara que ouve muito pra poder botar isso aí. Eu achei que foi a melhor trilha sonora de todos os podcasts. Pois é. Aí, boys, eu acho que... O Pi eu não acho que não vou colocar não, cara. Continua, vamos lá. Filha da puta. Bom, divulguei podcast em grupo de MSN do Tosco Chanchada, um podcast. Opa! Que ganharam propaganda de graça do Tosco Chanchada. Ganharam propaganda aí pra 20 pessoas, então tô bem pra caralho. Então, podcast com pegada nonsense que lembra um pouco o estilo de vocês, mas que está em recesso faz tempo. Ah, eles estão em recesso, então foda-se, são podcast fraco. É verdade, cara, nossa, mercado pra... tá ótimo. Mas só porque a gente tá em prova ou porque a gente tá com a encravada, são sempre motivos sérios. Porque o Pluff tá bolado. É verdade, isso aí. Aí, vai começar. Tá bolado, pô. Não, pra até interromper o e-mail aqui, pô, você tá meio esquisito, cara, sério. Ah, eu não vou ler a porra do e-mail, beleza? Tá bom, ele não quer falar ainda. Qualquer podcast ele fala o que que é. Então. Ao menos 2 pessoas no chat demonstraram interesse e baixaram o programa número 34, mas não. Como é que é? Não entrei mais no grupo, mas espero que eles se animem e mandar um e-mail pra cá também. É, a gente também espera. Vai ser bom. E eu acho que todos os ouvintes do Tanguia Corpo deveriam seguir o exemplo do nosso amigo Davi, cara. Compartilhar, porque... cara. Exatamente. Quanto maior for o Tanguia, maior será a diversão de vocês semanalmente. Espírito tá brother. Exatamente. Eu queria aproveitar, deixa aqui, gente, mandem sugestões de temas. Sim, isso é importante. Exato, vocês querem ouvir mais historinhas engraçaralhas? Pô, Bruno, vocês querem também aí, o 39 tá chegando aí, troféu, qual? O que vocês querem de troféu? A gente já decidiu qual é o troféu, a gente pode fingir que vocês vão escolher. Não fala isso que ele vai ficar bolado, cara, porra. Pô, ele já tá bolado, né, cara, pode falar assim, não. Como eu havia estava dizendo, pode mandar pra gente sugestão de tema do troféu pra gente ver se a gente bota, cara, de repente, entendeu? E a gente até diz quem foi que escolheu, se for uma parada maneira. Não só de troféu, de outros casts, o que vocês querem ouvir? Tanguy Acorda tem muito o que falar. Porra. Porra. Que podcast você conhece que um membro f***, né, Pombo? Filha da puta, cosplay de Sakura. Pô, termina de ler a porra do parágrafo. O último parágrafo foi do meu nosso amigo Davi, 8. Ó, deu spoiler que era o último parágrafo, estragou e-mail. Estragou e-mail, não deixava. Aí, ó, Davi, foi ele, tá? É Davi mesmo, é Davi, então. É, desejo sucesso na busca por emprego do Pombo. Muito obrigado, cara. Sucesso acho que vai me ajudar muito aí. Sucesso do Lombeiro? Essa porra da... O que é isso? Coloca no currículo, Pombo. Vou botar sucesso do Davi aqui. Não, mas é obrigado mesmo, bons pensamentos ajudam. O que não vai ajudar muito é a minha habilidade na hora da entrevista. Bons pensamentos e cores, né? Bota verde na entrevista. É, vai te pegar na entrevista não, cara. Vou falar alguma coisa, mas não vou falar não. Vamos lá. É, lembro que o Bode se aplicava por um estágio em podcasts antigos, mas já deve ter se acertado. Né, Bode? Você acertou. Em vias D. Em vias D. Ou seja, não. Só mais uma coisa. Acredito que a música que abre o podcast é alguma do Jamiroquai. Poderiam revelar qual é? Jamiroquai. Você pode revelar? Bode, você pode falar qual é, Bode? Eu posso revelar, porque eles nunca vão achar essa versão. É Space Cowboy numa versão toda própria que vocês nunca vão achar. É, não foi a gente que fez não, a gente achou, entendeu? É o mérito nosso. Na verdade, quem achou foi um amigo nosso que tava numa boate gay quando ouviu. É. Aí já, todo mundo já adivinhou qual que era o amigo. Ele teve um pônei. Mentira. Eu não vou, Ah, é a mãe de alguém. Eu vou parar de zoar o Pluff, que ele tá bolado já. Tá bolado. Aí ele pede. Põe e-mail, posso ler? Não, acabou não. Ele pede desculpa aqui pelo e-mail longo, mas, cara, não tem que pedir desculpa não. O dia que tiver, acho que uns 15 a 20 e-mails, a gente reclama do e-mail longo. Por enquanto, manda o dobro aí que tá bom. Valeu. Muito obrigado, Davi. Valeu. Então, contrastando o e-mail do Davi, que é longo, vem o e-mail do Thiago França, que é um muito longo. Mas é um e-mail objetivo. Então, e-mail sobre o podcast 36, que foi o podcast que nós dissemos que a gente pretende fazer nas férias. E ele começa aqui falando: Pombo, eu não joguei Final Fantasy 4. Opa, falei o contrário. Oh. Pombo! Calma aí, vou anotar aqui na minha planilha. Não, joguei, não jogue Final Fantasy 4, é uma merda. Ah, é? Zerou Final Fantasy 4. Então não vou jogar, não. Obrigado pelo conselho. Aí ele vem me dedurar aqui que eu não vou ler a parte que ele me dedurou. Eu leio. Ele fala que o Pluff não zerou Assassin's Creed porque ele não quis, porque ele tem um jogo. Caralho. Não é porque eu não quis, é porque era no computador dele, tá ligado? Tinha que ficar sentado no computador dele lá, posso jogar? Aí eu tava jogando, aí ele, pô, quero mexer, ó, tá bom, eu saio, tá ligado? Ficar à mercê dessas merda, não. Tu é muito arrogante, cara, tu é muito... pessoa, espírito natalino, confraternização, solidariedade, você... Sim, há de me dar Assassin's Creed 1 por R$2,50, e eu vou comprar quando tiver R$2,50, pronto. Tá certo, babá. Então, Thiago, nossa, muito obrigado pelo seu e-mail. Acabou? Agora o Bode vai ler os recados do site, que ele prometeu. Ó, dizem que o tamanho do e-mail é diretamente proporcional ao tamanho do pênis, tá? Isso é só pra quem manda e-mail pequeno aí pra ficar ligado. Se for genético, então... Só que não tem recado pra ler, só tem recado nosso, do Pombo, meu e do Bode. Exato, não tem recado, não tem nada pra ler no site. Obrigado, ouvinte dedicado, muito obrigado. Mas vocês podem ir no site... Aqui, o Vinícius Correia falou, o Maguila tá importante nesse banner. Maguila? Que Maguila? Você tá vendo algum Maguila? Ah, esse cara não tá bem não, hein? Esse cara aí tá vendo Maguila na vida. Pegou coisas do cu do Pombo, cara. Aproveitando, no nosso site www.tanguinhacor.com, além do podcast, você tem motivacionais, você tem tanga tops motivacionais, você tem motivacionais, tem top tanga, tem o fundo maneiro também, cara. Tem os links lá dos vídeos que a gente comenta nos podcasts, acessa lá que a gente tenta fazer um negócio bacana pra vocês, e você não acertar, a gente fica, nossa, site fica bolado e triste. A TanguinhaCorp está se adaptando a você. Isso aí. Mandem sugestões para que o próximo ano seja um ano de muito crescimento pra TanguinhaCorp, que a gente quer terminar 2012 com 40 ou 20, é a nossa meta. Exato. E assim como a Rede TV, a gente quer contratar a Hebe. Caralho, imagina a Hebe, cara. Caralho, brother. Vai aumentar a média de idade do programa fortemente, moleque. Ai, tô com soninho, mano, gente. Arara, tu não é católico então não, né? Não, cara. Existe algum católico no mundo ainda? Eu não sei. Existe, pensei, cara, que todos eles tivessem sido mortos por Hitler. Ainda existe, brother. Matei o Papai Noel, filho da puta! Aê, um amante do Papai Noel. Parabéns, cara. Você acabou de estragar o Natal do mundo todo.